som da tribo. Pra ouvir bem alto. Trocar ideia agora com o Gilmar Dantas. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Miguel. E aí, Gilmar, quais são as novidades aí da Casa Parte Eventos? Pois é, com tudo em 2010. É? É, principalmente esse mês de abril, né? A gente vai trazer uma grande atração aqui pra cidade. O show mais aguardado do ano, Matanza em Vitória da Conquista. Dia 21 de... Feriado Nacional. Abril, né? De abril, dia de Tiradentes. No melhor lugar pra se fazer show de rock em Conquista. Sim, ainda é o melhor lugar pra se fazer show de rock em Conquista, né? A Concha Acústica, às 16 horas... E aí é isso, com atrações locais e tudo mais. A Concha é um espaço grande, né? Mas como é o Matanza que a gente está trazendo, a gente espera ver lotado ali, 2.000 pessoas naquele espaço. Gilmar, os ingressos antecipados, quando eles vão estar disponibilizados aí para o público? Devem estar à venda no dia 31 de março. E na Letras e Prosas, Astras, os locais de e nas sempre, Drops Modo Alternativo. Na, né? Drops também. O ingresso vai estar no valor promocional. R$10. R$10, que é o preço de meia. Antecipado R$10, né? Isso. Na hora é R$20. Não, então, corra, antecipe logo, dia 31. Já está disponível mesmo, Gilmar? Já sim. É bom programar a compra logo, né? Separar os R$10 aí para comprar antecipado, porque na hora é R$20. Então, aproveita. Quem já tiver essa informação logo, já providenciar para comprar os ingressos. Já tem até comercial no YouTube, o evento vai bombar. Então, dia 21 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, confirmadíssimo, contrato assinado, Matanza em Vitória da Conquista, né? E já está no site oficial da banda, www.matanza.com.br, o show de Vitória da Conquista. Lembrando que o Matanza vai estar no Nordeste apenas para duas apresentações, uma em Vitória da Conquista e a outra em Natal. Então, para quem está na Bahia, independente de qual cidade, é muito mais perto vir para a Vitória da Conquista e curtir esse show. Então, Matanza, dia 21, confirmadíssimo, né, Gilmar? Cama de Jornal, Zastras Band, uma banda, a escolha do público na comunidade das Zastras Festival, né? Isso, há tempo para todo mundo voltar. A gente só vai anunciar essa banda no último Som da Tribo, antes do show, do evento. Então, tem quase um mês aí de votação pela frente. Queria falar aqui também, Miguel, que dois dias depois a gente vai organizar outro evento já, que é a primeira noite fora do eixo do coletivo Suíça Baiana. A gente vai estar aí com as bandas Os Barcos, daqui de Vitória da Conquista, mais Mini Box Lunar, que é do Amapá, e mais a banda Nevilton, que é do Paraná. Então, a mistura aí de Norte, Nordeste e Sul do país. São duas bandas que vão estar tocando no Festival Abril Pro Rock, né, muito conhecido lá em Recife, e vão aproveitar, vão vir aqui em Vitória da Conquista para tocar com Os Barcos. Então vai ser um show bem legal lá no Caso Jeová, dia 23 de abril, uma sexta-feira. Beleza, é Gilmar, Casa Parte Eventos, circuito Fora do Eixo, Suíça Baiana. Em parceria com o coletivo Suíça Baiana, aproveitar esse espaço aqui para dizer mais uma coisa, que eu tava segurando para não dizer há algum tempo, né, mas vou comentar. Sei. O secretário de Cultura, né, nosso amigo Gildelson Feliz, dia desses disse que não ia patrocinar mais nenhum evento que eu fizesse para preservar minha integridade física. Sei. E aí, o que você acha que ele quis dizer com isso, Miguel? Não faço a mínima ideia, viu? Eu também não faço a mínima ideia. Então, é um comentário muito estranho. Ainda bem que não é uma posição da Secretaria de Cultura, porque depois desse comentário a gente fez algumas parcerias com a Secretaria de Cultura, né? A gente contou muito com o apoio de João Mar, o próprio Esmon, algumas pessoas que trabalham na Secretaria, né? Que acabou nos ajudando em algum evento. Mas é uma pena, né, saber que o secretário de Cultura não apoiará mais nenhum evento que eu estiver envolvido, mas eu queria dizer que isso não vai me parar. Vou continuar fazendo eventos sempre, 10, 20 eventos no ano, quanto for necessário, e colocando as bandas daqui sempre com bandas de fora, fazer esse intercâmbio, até que enfim uma banda daqui saiu pra tocar, né, que falar de onde vinil tocou em Montes Claros, e em breve mais 3 bandas daqui vão tocar em 3, cada uma delas, em 3 festivais diferentes pelo Brasil. São elas: Cama de Jornal, Ladrões de Vinil e Os Barcos. Então essas 3 bandas vão estar tocando aí em festivais do Sul, Sudeste, Norte, do período de junho desse ano até fevereiro do ano que vem. Então é um fruto, né, desse trabalho que a gente vem fazendo aí há algum tempo e que vamos continuar com o secretário de Cultura querendo preservar a minha integridade física ou não, Vamos continuar fazendo esses eventos aí e deixar a cena mais movimentada do que nunca. É porque se for depender de apoio de poder municipal, a cena alternativa tá ferrada, né? Tá muito. A própria mídia independente vem lutando sem o apoio dessas... Isso. Dessas instituições, né? Então... Mas não é por causa disso que a gente vai deixar... Nada. Vida que segue. Vida segue. As coisas são independentes por isso. Nada de ficar atrelado com rabo preso a poder público municipal. Correto, Gilmar? Correto. Parabéns, sim, por você pela iniciativa e que nunca dependa deles pra nada, certo? Ainda bem. Então, ainda bem que a gente não depende. Depende do público, o público ir aos eventos. Isso aí. Isso é o que interessa pra gente. Movimentar a cena, ter bandas de fora em nossa cidade, ter bandas da nossa cidade saindo pra tocar em outros lugares e o público comparecendo e prestigiando os eventos. Valeu, Gilmar, sucesso, tudo valeu, de bom. Miguel, obrigado pelo espaço. Confirmadíssimo aí, Matanza, dia 21 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, ingressos antecipados, R$10 na hora 20. Isso, agora vai. Agora vai, Matanza e Conquista. Mais que um programa, o som da tribo.